E bora sim na batida. Um simples olhar, eu me apaixonei. O amor aconteceu entre você e eu. A brisa do mar ia nos envolver. Só sucesso. Amor aconteceu entre você e eu. Ou na areia, quando eu sonhei, sempre te amarei. Eu vou pra toda vida, você me faz feliz. Nunca me senti assim. Meu coração explodindo de paixão por você. Sempre te amarei. Segura assim, ó. E vamos assim, no ao vivo, na marcante. E vai, vai. Vamos assim, ó.